cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, bem alegre a cantar na presença do meu.